ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. ZYK 683. Sistema Essensor de Comunicação Limitada. AM 1410 kHz. Esta é a Jovem Pan News Rio Claro. 2020 foi um ano difícil para todos. E mesmo diante das adversidades, permanecemos juntos. Nas ondas do rádio, na tela da televisão, do smartphone e do computador. Juntos, vencemos a desinformação. Isolados, cuidamos de nós e dos outros. Mas o ano que parecia não ter fim, chega ao final. E em 2021, vamos repetir essa fórmula de sucesso. A Jovem Pan e você, juntos, por um Brasil melhor. Vamos vencer o vírus, realizar novos e velhos projetos. Reunir a família e os amigos. Que 2021 seja o ano das oportunidades, da saúde e da felicidade. Feliz Ano Novo! De novo é Natal. Residencial Sênior é um residencial para idosos com infraestrutura de primeira e cuidados de excelência. É a maior rede de franquias do Brasil e tem uma unidade em Rio Claro, muito bem instalada na Avenida 25, número 168, entre as ruas 0 e 1. Ligue e marque uma visita. Você vai se surpreender. 3533-1222. 3533-1222. Terça da Serra Residencial Sênior. Carinho e proteção para quem você ama. Armazém Santa Cruz, máquinas, ferragens e ferramentas. Uma empresa preocupada em facilitar o seu dia a dia. Furadeiras, esmerilhadeiras, parafusadeiras, serras circulares das marcas Bosch, DWT, Makita com os melhores preços. E ainda mais, toda a linha de jardinagem da marca Tramontina você só encontra no Armazém Santa Cruz. Máquinas, ferragens e ferramentas. Rua 8, 1754, Avenidas 12 e 14. Telefone 3524-3295. Ei, você sabe que no mini mercado do Otizil, além de ter carnes da melhor qualidade, você ainda concorre a prêmios neste final de ano? Não! Então ouça essa! Nas compras acima de R$50, você ganha o cupom e concorre. Primeiro prêmio, R$500. Segundo prêmio, R$300. Terceiro prêmio, R$200. Quarto e quinto prêmio, um vale compras no valor de R$100 cada. Venha você também para o mini mercado do Otizil. O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro. Mini mercado do Otizil, Rua São Marcos, 595, no bairro Bom Sucesso, Santa Gertrudes. Vai construir ou reformar? Então você precisa conhecer a Lajes e Muros Nova Casa. Muros pré-moldados e alambrados para indústrias, terrenos e chácaras. Lajes para forro e piso comum. Sistema treliçado, mourões e postes para alambrados. Placas para jardins, estantes e pérgolas. Lajes e Muros Nova Casa. Avenida 66, número 43, no Jardim Cidade Azul, em Rio Claro. WhatsApp 999245637. Lajes e Muros Nova Casa. Atenção, Rede Jovem Pan. A partir de agora, a equipe Jovem Pan entra em campo para mais uma transmissão esportiva. Jovem Pan. Todas as emoções do futebol. Você ouve na Jovem Pan. Apita o árbitro! Vamos juntos nessa caminho da emoção! Jovem Pan. Oferecimento, já é Natal nas lojas 10, com ofertas incríveis tem até 10 vezes sem juros. Facilidade é sim, só nas lojas 10. Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidade? Doe e ajude um time em elo.com.br/agado. Um abraço da Elo para você.